rádio do povo, sempre perto da comunidade, cidade. A verdade, a opinião, Rádio Cidade é sua companheira, o tempo inteiro com você. Cidade, cidade. Rádio Cidade, a cidade em primeiro lugar. Rádio Cidade. Rádio Cidade 670 Curitiba. Rádio Cidade 97.3 Paranaguá. A cidade em primeiro lugar. Às 11 horas e 5 minutos aqui no Som da Cidade, porque hoje é sábado. Não, não é que hoje é sábado, é que tem... Não, calma, gente. Não, meu Deus do céu, você acha que eu tô com alguma coisa? Yeah. Não, calma aí. É, e essa música, acreditem, ela foi sucesso no mundo inteiro. Ele era um cara assim, cabelão, né? Jovem, e tocava um instrumento assim, gigante. Era um órgão, mais assim com teclados gigantes. Ele apareceu em programas da Record, na época mais forte era a Globo. Ele aparecia na Globo, na Sony. Achou ele aí? Achei, tá na mão. Então põe esse cara pra gente ver. Esse cara já faz sucesso no Brasil, no mundo inteiro. Thank you. Encontro com Deus pelo rádio. O mais querido momento de fé do rádio brasileiro. Aqui você tem o carinho do missionário Gabriel Januski. Sintonize, participe, receba orientações para sua vida com o apóstolo Jessé, o único profeta vivo deste século, o porta-voz de Deus. Encontro com Deus foi ao ar graças às orações e ajuda dos associados e fiéis desta obra de Deus. Cidade, a rádio do povo, sempre perto da comunidade. Cidade. Sua companheira, o tempo inteiro com você. Cidade, cidade. Rádio Cidade, a cidade em primeiro lugar. Rádio Cidade. Rádio Cidade 670 Curitiba. Rádio Cidade 97.3 Paranaguá. A cidade em primeiro lugar.